sou aquele negão que quando você chega te dou toda atenção. No baile funk ou na praia, mexe no meu coração. A razão do meu viver, a mais pura emoção. Ei, lourinho, eu sou aquele negão. Ei, lourinho, eu sou aquele negão que te ama e que te quer, tu és a minha paixão. Ei, lourinho, eu sou aquele negão. Ei, lourinho, eu sou aquele negão que te quer e que te ama. Tu és a minha paixão. Quando saio com você, chamo maior atenção. Será que nunca viram um arroz com feijão? Ei, lourinho, eu sou aquele negão. Ei, lourinho, eu sou aquele negão que quando você chega, eu te dou toda atenção. No baile funk ou na praia, mexe no meu coração. A razão do meu viver, a mais pura emoção. Ei, lourinho, eu sou aquele negão. Ei, lourinho, eu sou aquele negão que te quer e que te ama. Tu és a minha paixão. Ei, lourinho, eu sou aquele negão. Ei, lourinho, eu sou aquele negão que te quer e que te ama. Tu és a minha paixão. Quando saio com você, chamo maior atenção. Será que nunca viram um arroz com feijão? Ei, lourinho, eu sou aquele negão. Ei, lourinho, eu sou aquele negão que quando você chega eu te dou toda atenção. No baile funk ou na praia, mexe no meu coração. A razão do meu viver, a mais pura emoção. Ei, lourinho, eu sou aquele negão que é que te ama. Tu és a minha paixão. Quando saio com você, chama maior atenção. Será que nunca viram um arroz com feijão? Quando saio com você, chama maior atenção. Será que nunca viram um arroz?